para que a vida de solteira te faça feliz. Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis. Tomara que não bata a saudade e que não dê vontade de ligar. Tomara que você não quebre a cara e queira voltar. Porque se tu se arrepender, vai ficar feio pra você. Eu tô torcendo pra você. Tomara que a vida de solteira te faça feliz. Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis. Tomara que não bata a saudade e não dê vontade de ligar. Tomara que você não quebre a cara e queira voltar. Porque se tu se arrepender, vai ficar feio pra você. Sorte pra você.